tu vai. Oi, amor. Vem, vai. Oi, amor. Oi. Oi, amor. Me faz gozar. Oi, amor. Oi. Goza, cachorro, na minha cara. Ai. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Come meu cu, come. Oi, amor. Vem, vai. Oi, amor. Oi. Oi, amor. Me faz gozar. Oi, amor. Oi. Lambe minha buceta, vai. Ai. Oi. Bota o piro pra fora, bota. Deixa eu chupar tudinho. Come meu cu, come. Cu. Come meu cu, come meu cu, come meu cu. Ai, que delícia. Vem, cachorro, coça na minha boca. Coça, cachorro, na minha cara. Ai. Ai, que delícia. Lambe minha buceta, vai. Buceta. Buceta, buceta, buceta. Vai. Buceta, buceta. Come meu cu, buceta. Lambe minha buceta, vai. Ai, me faz gozar.